Слушаю, подтвердят. Rosu, Juno, Esquerda, Lima, Tachono, posição 01. Alerta, ponte nota C22, 2-8. Direita cruza 065. Limite é radial 3252. Eu vou dia, chegada da ponte 1, deixa para 2.6, ali com 009, é 202. Cancelado 4-0, sua vez 5-8, deixa para o seu de prática, deixa para o seu salvador, frequência 1, no como 8, deixa para Vamos era 2228, sem condições de efetuar o push através de meia dúzia, deixando livre a casa 1.07. De táxi, ingressa Lima, Mike, Sepocha, ponto de espera da Quebec. Thank you. Sarcova Estrada, Torre W-207, fecha porte base operacional. Motora base operacional, Venta de 090 graus, 090 com 09. Afirmativo, 090 com 09 com 1008, conferindo. Afirmo, 1008 no ativo. Obrigado. Sistema 7, vento 080 graus, 099. 0300, aqui via Lima, ingresso no Pátio Uma até o portal 06. Toda atenção, 180. что из этого возникнет, если же было заломать.